Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. Em caso de suspeita de dengue, por favor, consulte um médico. Se beber, não dirija. Não fume em lugares fechados. Se for pular de bungee jump, consulte se a corda está amarrada direitinho, se ela não passou da validade, essas coisas. Você não quer morrer, né? Então é isso aí. Beijo. Bom programa. Parem. Olá, ouvintes. Tudo bem? Está começando o primeiro TPM Cast, um podcast feito por mulheres para você que está ouvindo. Não importa se você é um homem, mulher, menino ou menina, baixinho ou baixinha. Mas o importante é que nós vamos dar a nossa opinião feminina na TPM sobre as coisas. Então a gente não vai falar só exclusivamente sobre TPM. A gente vai falar sobre as coisas em geral. E as coisas que envolvem a nossa vida. Afinal de contas, a TPM afeta em tudo. Exatamente. A nossa visão sobre Sim. tudo. Inclusive até homens têm TPM. Mais ou menos! Mais ou menos. Tem e é muito pior. Eles vivem de TPM, é insuportável. Mas eles não sangram pelo pinto. Exato. Isso é verdade. Tem e nem ponto. Tem um monstro dentro da amiga chamado Coca. E eu posso dar uma opinião sobre isso? Se eu fosse homem, eu ia morrer de medo de mulher. Porque a gente sangra por no mínimo 5 dias e não morre essa desgraça. Quer dizer, é invencível. É verdade, mano. Isso é uma vantagem feminina. Então, como estávamos falando, esse é um podcast para mulheres, homens, todo mundo, gente. Vem, tamo junto. E eu espero que vocês gostem. E eu acho que a gente ainda não se apresentou, né, meninas? Aqui é a Kel. Aqui é a Sally. E aqui é a Luanda falando diretamente de Colina, para onde as pessoas fogem. Em caso de problema, fuja para Colina. É, só que não. Mas o que que raios tem em Colina? Porque as pessoas fogem para aí. É alto. Olha só, eu moro aqui há 2 meses... E eu me perguntava a mesma coisa, o porquê de Colina, já que eu não via nenhuma montanha na porra dessa cidade. Mas um dia eu resolvi ir pra casa por um caminho alternativo, né? Eu sempre pego uma BR, resolvi pegar outra BR. E eu reparei, cara, que a cidade, assim, o ponto da cidade em si, ele é mais alto que as outras cidades ao redor. E daí ficou, né, cara? É a única explicação plausível que eu consigo encontrar. Mas olha só, tem uma linha de ferro, não sei se é de trem, de ferro que fala, sei lá, que corta a cidade inteirinha. Mas eu nunca vi um trem de carga passando ali. Quer dizer, não faz sentido nenhum, é a cidade mais sem sentido que eu já conheci. A Lana mora em Nárnia, né, mano? Eu abri o guarda-roupa e vim parar aqui, gente. Se vocês quiserem testar... Abre a porta direita, dá 3 pulinhos e pula dentro. Aí eu acho que vocês vão aparecer aqui no meu quarto. Cuidado com o que vocês vão ver. Misturou São Longuinho, Narna, a Lua do Banheiro. Nani, se você pegar um baseado e fizer isso, você vai parar mesmo, na terra do nunca. Prepara que agora é a hora que a TPM rola e eu fico nervosa, viro escandalosa, às vezes chorosa. Meu bem não me provoca, que eu chuto sua cara e tuas bolas. Prepara. Então vamos lá começar com o nosso assunto feminino. Feminino, não. Nosso assunto, pronto. Então, é verdade. Eu vou começar porque eu sou a mais velha, só que não. E vou contar pra vocês um pouquinho da minha primeira menstruação. Pra você, homem, que nunca passou por essa experiência e provavelmente nunca vai passar, porque afinal de contas você não tem útero. Eu espero, né? Eu espero. É bom pra você saber. É o equivalente a você ter a sua primeira, não sei, ereção? Acho que é um pouco pior, não sei. A ereção acho que não dói, né? Acho que não. E nem mancha que a sua é calça. A pergunta? Já sei. Depende, talvez manche, cara. É só você pensar na primeira vez que você depilou o saco, que eu acho que machuca e dói. Então é isso, quase isso. Menos que isso. Meu Deus, mas as pessoas depilam o saco com o... Como que chama aquilo, gente? Aparelho de barbear, né? Pelo amor de Deus. Não me diz que as pessoas depilam o saco com cera. Por isso que machuca. Machuca mesmo? Ah, então tá, né? Eu não sei. Imagina você pegando um orifício circular e tentando passar uma gilete reta nele. Bom, é, gente. Eu vou ensinar vocês a depilarem o saco agora pra isso não acontecer. Eu sei que é tudo enrugadinho, empoladinho, só que você vai esticando a pelinha. Meu Deus! Aos pouquinhos, Deus. Nada de pressa, com muito cuidado, você passa Deus ali o... Tá, tudo bem, já expliquei certinho, né? Agora vamos voltar. Enfim, minha primeira menstruação, ela foi bem engraçada. É, tudo começou fim de tarde, eram umas 5:30, 6 horas. Minha irmã e eu, a gente estava lá na frente de casa esperando a minha mãe chegar do trabalho. E isso eu tinha uns 9, 10 anos. Daí eu comecei a ficar com fome e tava esperando minha mãe chegar. E aí, reclamando de fome, que eu tava sentindo muita fome, olhava pra minha irmã. E você percebeu que você começou a ficar muito irritada. Irritada de fome. É, comecei a sentir uma fome danada. Aí eu olhava pra minha irmã e falava, nossa, eu tô com tanta fome que minha barriga tá doendo e morrendo de fome, cadê minha mãe que não chega logo? Aí tá, minha irmã e eu, a gente ficou horas e horas lá na frente esperando nada, até que a gente resolveu entrar. Aí eu falei, não, eu vou logo tomar banho, pra quando ela chegar eu já ir comer. Aí quando eu entrei no banheiro, logo que eu entrei, a minha mãe chegou. Tá ok, fui terminar de tomar meu banho. No que eu desci a calcinha e olhei pra ela, um trem meio preto, sei lá, na calcinha. Eu olhei assim. Oh, uma enxurrada. Aí eu olhei assim. Que porra é essa? Será se eu caguei nas calcinhas? Só que tipo, não parecia. Yes, já põe a mão no popô, né? Ops! Não, é, aí tipo, parecia cocô. Aí o que eu fiz? Eu peguei, eu chamei, eu abri a porta do banheiro, né? Coloquei a cabeça pra fora e chamei a mãe. Mãe! Ô, mãe! Aí ela apareceu. Que foi, menina? Aí eu peguei a calcinha. Traz papel! Traz papel! Alfredo! Aí eu peguei a calcinha, né, e mostrei pra ela, e toda inocente. Mãe, o que que é isso na minha calcinha? Aí ela olhou pra mim, os olhos dela já brilharam, e oh ela... Oh my God. Minha filhinha é mocinha! Ai, mememã! E eu, mocinha? Como assim? Aí ela olhou pra mim, tu menstruou, minha filha? Eu, puta merda, por que eu não pensei nisso? Coloquei a mão na cabeça e já pensei nisso. Ai, tá. Que merda! Tipo, eu já tinha estudado sobre isso, minha mãe já tinha falado sobre isso comigo, mas eu nem liguei um fato ao outro. Aí, não termina por aí. Minha mãe foi atrás de um absorvente. Só que lá em casa ela não encontrou, porque como era só ela, né, e tipo, acabava login, e aí só comprava quando ela precisava. Aí ela pegou e falou, não, eu vou lá na tua tia. Ela usou como desculpa ir lá na minha tia já pra falar, pra espalhar, sabe? Tipo, poderia muito bem ter ido pra farmácia, mas ela foi lá. Tudo bem, não sei se tinha farmácia aberta, mas ok, com certeza tinha. Aí ela chegou, tipo, demorou um pouco, ela voltou, eu ainda tava dentro do banheiro, pra vocês terem noção. Porque eu tinha medo de eu andar e sair sangue. Aí tudo bem, ela chegou... Sai vazando, igual aquelas bonecas que faz xixi. Aí ela chegou com o absorvente e me deu. E aí depois ela me entregou um bilhetinho que a minha tia me escreveu. Nossa, velho. Que brega, meu Deus do céu. Que breguice. O mais brega é que eu tenho esse bilhetinho até hoje. Aí no bilhetinho eu falava algo do tipo: bem-vinda ao mundo das mocinhas, agora você é uma mulher, uma menina responsável, as responsabilidades aumentam, este é o seu primeiro absorvente, blá blá blá. E no final tinha data que tinha vindo a menstruação. Ele escreveu uma carta especial pro seu primeiro absorvente. Meu Deus do céu. Aí no final, depois tinha... da emoção do primeiro sutiã. É. Você quer o seu primeiro absorvente, fica de cuti. Aí, tipo, no finalzinho da carta, tinha a data que tinha vindo, que no caso era naquele dia. Gente do céu. Pra piorar, a minha mãe esperou até o último dia da minha menstruação e colocou lá no final do bilhete, o último dia da minha menstruação. Que isso, gente. Que cuidadinho, que fofo. No outro dia a família toda já família, tava sabendo. Família de Sally é um amor, meu Deus do céu. Até na primeira menstruação. A fome que eu tava sentindo era cólica. Não era fome. Essa é a pior parte, né? Falar nisso, eu estou com cólica agora. Ai, que droga. Prepara que agora é a hora que a TPM rola e eu fico. Bom, minha primeira menstruação, como tudo na minha vida, foi um negócio muito louco que eu não estava... Eu não tava nem sabendo, na verdade, o que estava acontecendo, porque eu estava na escola e eu estava, eu acho que na sétima série, isso. E eu estava de calça branca, né? Nossa. E tudo bem, tava ali na escola, lindo, maravilha. Sim, foi isso. Mas veja só a minha sorte, porque eu sempre fui uma garota muito quieta. E, além de muito quieta, muito brava. Então, as pessoas não tinham muito tato, assim, pra falar comigo, né? E eu estava ali na escola, tudo de boa, lindo, maravilha. Aí, no período, né, tudo mais, fui embora pra casa. Nisso, eu vi, assim, que as pessoas me olhar estranho. E eu não entendi o porquê, né? Por que aquelas pessoas estavam me olhando estranho. E eu parei, como uma pessoa muito observadora, que eu pareço ser louca, eu sou um pouco, mas eu sou muito observadora. Eu comecei a falar, mas que caralhos é que esse pessoal ficou olhando pra mim? O que que acontece? Eu tinha um sutiã. Essa já, a primeira ofensa foi o sutiã, né? Ter que botar o sutiã. Foi muito difícil pra mim, foi complicado. Foi uma época que tive várias brigas internas e crises existenciais. O meu sutiã era daqueles tipo Turma da Mônica, esse tipo de coisa, sabe? De criança, infantil. Sei. E eu falei, bom, será que é porque o meu uniforme é transparente e de repente o sutiã é de bichinho? E fiquei encasquetada e comecei a olhar pra mim. Até que eu tive, assim, uma luz, assim, ó, veio do céu, um raio, um trovão, pá, atingiu a minha cabeça e falou, olhe para a sua calça. E eu olhei para a minha calça, bem no meio das pernas, o que eu não sei, porque uma pessoa normal que tá andando na rua nunca faria isso, parar no meio da rua e ficar olhando pro meio da perna. Tô imaginando a cena. Mas foi o que eu fiz. E nesse momento, eu vi que eu estava totalmente lavada de vermelho. Que tragédia. Sim, e eu estava assim, uns 8 quarteirões da minha casa. Sim, eu estava assim, uns 8 quarteirões da minha casa. E eu fiquei em choque, porque eu falei... Eu, na verdade, já sabia o que era, porque, enfim, eu tenho minha mãe e minha irmã, né? Minha irmã é mais velha, e eu vi elas trocando absorvente, eu achava aquilo o máximo. Achava o máximo grudar o absorvente na calcinha. Eu, quantas e quantas vezes, quando eu era menor, eu escondido da minha mãe, catava o absorvente, grudava na minha calcinha e passava o dia inteiro, eu aquele nunca. Trem ameaçando a periquita. Foda. Me dei conta de que eu havia... E eu me dei conta de que eu tinha menstruado e eu estava... Eu lembro o lugar onde eu estava, pra você ter ideia do quão, assim, foi marcante essa cena. E eu tava toda, né, manchada, eu não tinha quem recorrer porque eu tava sozinha, voltando da escola. Só que naquela época eu tinha fichário, sabe? Então o que eu fiz? Eu meio que coloquei o fichário assim na frente e fui andando até em casa. Chegando em casa, eu telefonei pra minha mãe. E agora vem a parte mais interessante, que vocês vão rir da minha cara. Tinha um show naquele dia do KLB. Quem nunca, né? Ah, vocês ficam quietinhas agora, mentira, nessas vagabundas. Até parece que ninguém aqui nunca ouviu KLB na vida. Eu assumo. Pode ter CD, pôster e ser maluca pra ir no show. Eu sei de tudo isso, eu sei que vocês iam no show e compravam aquela bandana, sabe? De pôr na cabeça, eu sei. Eu amava. Não, show eu nunca fui, mas eu tinha pôster, eu assumo que eu tinha pôster. E daí tinha um show na minha cidade, assim, coisa raríssima, né, ter show na minha cidade, que é super pequeno. Mas tinha um show deles, eu tinha, assim, eu tenho ovário policístico, lógico, naquele, eu não sabia, né? Não tinha nem como saber, tinha acabado de menstruar. E quem tem síndrome do ovário policístico tem uma cólica muito grande, daquelas assim, de te largar na cama, sabe? E eu queria ir nesse show de qualquer jeito. Só que logo que eu menstruei, me veio uma cólica assim, ferrenha, eu não conseguia fazer nada. E a minha mãe tava no trabalho, a minha irmã nessa época morava fora, não morava em casa, né? Então só tava eu. Cheguei em casa, botei a minha roupinha de molho, tudo, né? Fui tomar um banho e tentar me entender com o absorvente. Aí eu falei, gente, eu quero ir no show. E daí, por fim, eu consegui ir no show. Só que tinha que ficar trocando. Porque, assim, tinha que largar o show lá no meio e trocar de absorvente. Porque veio uma enxurrada, eu não sei porque que aquilo aconteceu comigo. Muito triste. Mas foi uma coisa bem estranha. É, foi um negócio muito... Eu, na verdade, já tive o trauma. Porque o trauma da menstruação, o que que é? É você manchar a calça. É ou não é? Toda vez que você tá menstruado, você fala, ai, amiga, olha minha calça, manchou? É. Ai, será que manchou? Você vai no espelho? Quer coisa. Você vai no espelho e fala, nossa, será que manchou? Então, eu já comecei toda, né, toda arregaçada. Não tinha mais o que dar de errado. E assim foi a história da minha primeira menstruação. É, fora isso, assim, eu sempre tive vivência com isso, porque na minha família tem muitas mulheres, né? Mas uma das piores coisas que aconteceu por causa disso foi o meu pai chegar e falar: olha, a minha filha virou mocinha. E eu sempre fui muito rebelde e falei: teve algum dia que eu fui homem? Não é? Mas quantos anos tu tinha, Lula? Que eu saiba, eu sempre fui uma mocinha. E ranquei aquele sutiã da Turma da Mônica, que eu não suportava. Chegava da escola, queria logo arrancar o sutiã. Aliás, posso fazer um adendo aqui? Eu sei que não é o tempo, assim, a hora, mas eu vou fazer um adendo. A gente sabe que começou a se fuder na vida a partir do primeiro sutiã. É verdade. Colocou aquela porra de sutiã, você já sabe que dali pra frente é só merda. É verdade. E é isso, a minha experiência da primeira menstruação, gente. Muito obrigada. Eu quero mandar um beijo pra Xuxa, pra Sasha e pros meus pais. Quantos anos tu tinha, Luanda? Eu tinha... Eu acho que... Se eu não me engano, era 12 ou 13. Eu não consigo lembrar direitinho, assim. Faz tempo, hein? Faz. Olha o que vocês me fizeram lembrar. Abri o arco da velha hoje e fui procurar. Tá bom. Mano, mas você até que foi tarde. Eu acho que eu menstruei pela primeira vez, eu tinha uns 10 anos. Caramba, Kel. Dá até dó, né? Porque assim, tão jovenzinha. Eu com 9 anos, eu já tinha peitão. Nossa, peituda! Por isso, então, queria ter menstruado com 7. Daí eu ia ter o peito do tamanho do mundo. Mas não era legal, viu? É, mas é engraçado, porque... Porque a Kaline também é tetuda. Então, acho que é por isso. Não, mas tem gente que, por exemplo, menstrua com 15 e tem um peito gigante. É genética, Eu acho que o problema sou eu mesmo. O problema de você menstruar cedo é que você vai ter menopausa cedo. Aí é o problema. Exatamente. É, você fica com calor, você fica insuportável, fica subindo pelas paredes. Todo mundo fala isso. A gente ainda não tá na cidade, mas quando a gente chegar na cidade, a gente grava um programa falando... Prepara que agora é a hora que a TPM rola. E eu... Mas então eu vou contar a minha experiência com a primeira. Bem, como eu falei, eu tinha uns 10 anos. Não sujei a calça como a Luanda. Sujei, né? Mas também não era a branca, pelo menos. Porque se sujar a calça já é ruim. Agora você tá de calça branca. É humilhante. É pior ainda, mano. É humilhante, pô. É terrível. Mano, eu acho que seria, se eu tivesse com calça branca nesse dia, eu teria, sei lá, enfiado a cabeça dentro da privada da descarga. Mas o dia foi uma situação meio tensa, porque tava em casa, não tava na escola, né? Mas todos os meus primos estavam aqui em casa. Foi na semana que meu tio morreu. Aí a gente foi. Mas todo que mundo história com... mais mórbida, meu. Que história mórbida. Não foi legal. Foi traumático de muitas formas. Foi tipo assim, meu tio morreu, a gente... aí tava todo mundo em casa, assim, dormiu lá em casa, né? Porque o cemitério era pro lado de cá. Aí todo mundo dormia aqui em casa, meus primos. E, tipo, criança, né, meu? Aí brincava na rua, sabe? Não tava tão nessa vibe, sei lá, de luto, essas coisas. Aí tava brincando, normal. Aí, né, o pessoal foi e veio pra casa, dormiu. Aí no outro dia de manhã eu acordei assim, fui tomar café. Aí eu falei, ah, vou no banheiro. Vou aproveitar que não tem ninguém. Aquela, e eu com uma dor de barriga, falando, mano... Aí, ó, sei lá, né? Primeiro mas, sintoma. Não sei se eu comi uma coisa errada. É triste, mano. Aí eu peguei, fui no banheiro, né? Fui lá, fiz aquele... fiz aquela força pra... E sabe quando você abaixa a calcinha junto, você nem olha? Tipo, eu abaixei direto, assim. Deixei ele no joelho, pá. Só que aí, quando eu levantei, assim, da privada, você dá aquele conforto, não dá aquele conforto. Sim, você dá uma... Não termina de fazer o serviço. Pera pra ver se tá tudo ok, falei, né? Caraca, mano. Sangue, né? Então... Aí eu peguei, olhei assim e falei, na minha cara se formou uma expressão de terror. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu estou sangrando, eu não fiz tanta força assim, como assim, cara? Aí eu olhei, rasgou, aí, tipo, eu olhei pra baixo. Rasgou o fiofó, né? Rasgou o fiofó. Eu falei, meu Deus, como assim, minhas pregas, o que acontece? Aí eu olhei pra baixo. Aí eu olhei pra baixo, assim, na direção da minha calça, da calcinha que tava, assim, na altura do joelho. Eu falei, epa, sujou aqui. Aí, tipo, sabe, eu pensei em 300 mil coisas, menos em menstruação. Eu falei, putz, ontem eu andei de bicicleta. Eu acho que deve ter machucado alguma coisa. Eu acho que o banco da bicicleta machucou alguma coisa. Aí eu falei, caramba, mano, e agora o que, que eu faço? Peguei papel higiênico, limpei tudo, dei descarga, falei, socorro, vou pedir ajuda da minha mãe. Fui, subi a calça de novo, tava tudo melado, mas foda-se, subi a calça, fui lá na cozinha, falei, mãe, me ajuda, vem comigo. Mãe, vem comigo. Mãe, que é? O que é? O que foi que você tá passando, não sei o quê? E que, tipo, isso é uma coisa também que acontece. Que quando você menstrua, sua cara fica meio amarela, né? É. Você tá perdendo sangue. Aí você fica isso com a é cara batida. Você vira um vampiro, é. É terrível. Aí minha mãe, que foi que você tá amarela? Eu falei, mãe, vem comigo. Ai, meu Deus. Tá bom. Aí ela falou, mãe, eu tô sangrando. Eu fiz muita força, aí, mãe. Pessoas sem querer. Ela, eita, menina. Já é, desceu. O boi desceu. É, não sei boi. Se é sua mãe de boi vocês. Desceu? É. O boi desceu? Usa essa expressão. Que é isso? Aqui também. Que isso? Acha, gente, é porque vocês são daquela festa do boi bumbá, né? Não sei o que, não, garantido. Boi vermelho, eu não sei o nome desses trem. O boi... Quando não é boi, é... Eu não sei, boi cara, desceu. Minha mãe é... Lá no Pará até tem o tá de bode. Minha mãe é de Pernambuco. Aí lá ela falava que o boi desceu. Aí oh, Jesus. Minha mãe falou, não, Aí minha mãe, vai tomar banho, não sei o quê. E eu morri de vergonha, porque tava, todos os meus filmes estavam em casa. E ela, não, você vai lá. E minha mãe me explicando, minha mãe não sabe falar baixo. Ah, vai lá no banheiro e toma banho. E lava a calcinha no chuveiro, não sei o quê. Eu, putz, mano, que é uma manchada de sangue. E, tipo, na hora... Vem uma tristezinha, não vem? Vem uma tristezinha, tipo... Por que isso tá acontecendo, né? Porque é desesperador, mano. É sangue. Imagina. Não, eu fiquei foi confusa. Tipo, parecia cocô. Porque já tinha muito tempo já aí. Já tava quase preto. Aí eu tinha cocô. Caguei nas calças. Não, mano. É desesperador. Porque, tipo... Mesmo se você não sujar a sua calça. Se você não achar que é cocô, mas se olhar... E fala assim, meu Deus, eu tô sangrando. E tipo, na hora realmente, você não sente nada. É, assim, aí pelo menos que o bicho pega. Tipo, você começa, vem aquela dor dos infernos, parece que tem um alien comendo sua barriga por dentro. Aí você quer se assim, contorcer e deitar em posição fetal, que é a única forma que passa, sabe? Exato. Aí, tipo, depois eu saí, as minhas primas vão falar comigo, minha tia. Ai, não sei o que, vira mocinha, blá blá blá. É, então, virou mocinha puta que tio pariu. TPM, se você não tomar cuidado, você acaba falando. É, eu não tenho controle nenhum. Mas e aí, hoje, como é que vocês fazem, então, pra amenizar esse período aí, que é um transtorno na vida de todas nós? Ah, não, todas não, né? Nem todas, porque a Grok, abençoada e ungida, já falou aí num cast que não é atacada pelo demônio quando tem TPM. É verdade. Inclusive, a gente vai deixar aí o link do post do ACC sobre TPM, que ficou muito bacana. É verdade. E eles falam um pouco do ponto de vista científico e algumas experiências da galera. Que a da gente aqui vai falar mais sobre o que a gente sente e o nosso lado, né? Prepara que agora é a hora que a TPM rola. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o que é que a gente faz pra amenizar esse momento tenso que é a TPM e a menstruação. Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? A TPM, ela, antes ela também ela não passa totalmente. Pra mim, eu fico 7 dias antes, 7 dias depois e durante. Aliás, antes, durante e depois. Meu Deus, fico o mês inteiro. Exato. Ô, tristeza. Mas assim, o que você faz pra amenizar esse sentimento de tristeza, dor, melancolia e raiva e o desespero que dá durante a TPM? Cara, eu sou bem simples. Eu sei que eu fico insuportável na época que isso vai acontecer, principalmente pela síndrome que eu falei que eu tenho de ovário policístico. A cólica é bem difícil mesmo de lidar, tem que ter um remédio específico pra tomar e tudo mais. Então eu já sei que eu fico bem chata mesmo. O que eu faço? Comprar o chocolate, que eu acho que é normal, não por ser o chocolate, mas porque ele libera endorfina. Eu tento nadar quando eu tô perto de alguma piscina ou de chácara de algum amigo, alguma coisa assim. Eu tento nadar, apesar de menstruada. Explico. Existe um instrumento que nem todo mundo usa, mas que funciona muito legal, que se chama OB. Lógico que você não vai ficar na piscina 4 horas seguidas, mas ali uns 20 minutinhos, uma meia hora, ele segura legal. Pra quem não tem ainda... muita gente tem tabu, mas eu sou virgem, eu posso usar o OB? Você pode. Só que assim, tem pessoas que têm mais facilidade para colocar e tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, às vezes, elas acham que isso vai romper o hímen ou alguma coisa do tipo. Não vai. Eu, nessa época, então, de menstruação, eu sei que eu fico bem chata, então eu procuro ficar mais na minha, não me integrar muito aos outros, assim. Procuro ler os meus livros, vejo os meus filmes e como alimento que vai liberar a endorfina aí, tento praticar algum exercício. Mano, Você fala essa parada da endorfina, o pessoal fala que chocolate, né, ajuda. Eu não consigo, mano. Chocolate não me ajuda de jeito nenhum. Nem só, sabe? Comer chocolate é bom, porque chocolate é gostoso, mas, tipo, pra mim, de efeito de me deixar mais calma, não me deixa. Se for açúcar, vai me deixar mais agitada. É o contrário, na verdade. Mas, assim, mesmo que não funcione, né? É legal a gente estar ganhando chocolate e tal. A gente finge que funciona pra agradar o pessoal que dá o chocolate. Então, continue nos dando chocolate, é muito bom. Percebe que a pessoa, pelo menos, se importa com você. Exatamente. Ou então tá tentando se livrar de você. Dependendo do nível da sua TPM, querendo se livrar de você logo. Luanda, então, você falou de livro, você falou de filme, mas quais são os livros que você gosta de ler e quais são os filmes, o filme que você gosta de assistir, assim? Você gosta de ver uma coisa mais triste pra te deixar mais, pra você já chorar e descarregar, ou você prefere aquela coisa pra te deixar mais pra cima? Então, livro vai aquele que eu estiver lendo no momento, né? Porque eu sempre tô lendo algum livro, então eu não tenho livro assim, vai independente, qualquer um vai me distrair. Agora, filme, eu gosto de drama, tipo, A Culpa é das Estrelas, que daí eu posso chorar até assim, me apagar, que a história é triste pra caralho, e daí eu arranjo um bom motivo pra chorar, entendeu? Então, na maioria das vezes é esse tipo de filme, assim, dramalhão e tal. E também gosto de assistir sozinha, não gosto de ninguém comigo. Isso é... esse detalhe. É o ponto alto da TPM, ficar só. É verdade. Porque quando você tá com a outra pessoa, você vai acabar brigando com ela. É. E é aí que as pessoas sofrem, quando você tem que conviver com elas na TPM, é triste. É por isso que tem uma aldeia aqui no Brasil, eu não vou lembrar o nome agora, que eles, quando a mulher ela tá menstruada, ela fica tipo em quarentena, sabe? Eles deixam ela em casa, só na oca, assim, fechada. Coitada. Que ela não pode entrar em contato com mais ninguém da aldeia. Enquanto ela tá de TPM. Que eu não sei qual a explicação, mas eu sei que eles deixam ela em quarentena. É o que deveria acontecer na sociedade. Tá, não. É. Sacanagem. Bem, pra mim, cara, na TPM, geralmente... Primeiro que eu raramente percebo quando eu tô de TPM. Geralmente eu só vou perceber na hora que vem a menstruação. Eu falo, era TPM. Sabe quando você esquece, assim? Você não tá contando os dias e tal? Aí quando vem, você fala, tá esquecendo. Então foi por isso eu não sei quanto minha mãe. É, por isso que eu quase joguei meu amigo na linha do trem. Porque eu não sei vocês, mas tipo, a minha TPM varia. Às vezes eu tô triste, às vezes às vezes eu tô mais brava, às vezes eu tô chorona, às vezes eu tô normal, às vezes não tem nada. Pra cada um eu faço uma coisa diferente. Ou vejo um filme diferente quando eu vou ver o filme. Ou quando eu ler algum livro, às vezes vários livros, aí, sei lá, se tô naquele momento mais com mais raiva, eu quero ler um livro mais sanguinário, ver um filme mais, sabe, Máquina Mortífera, um Duro de Matar. Tô chorando, eu faço que nem a Luana, vou ver uma Culpa de Estrelas, um Titanic, pra acabar de me afundar de vez, chorar em lágrimas, e me afogar e morrer com os pulsos pra fora da banheira, Rose, o caralho, eu quero que a Rose morre. Nossa, eu tenho uma revolta com essa Rose, que vocês não têm ideia. A porta segura! A porta segura! O amor reveza! Reveza! O barquinho tava chegando! E outra, se for pra morrer, morre os dois juntos. Exato. Isso aqui é amor de verdade. Bom, eu como chocolate sempre que eu tô menstruada, mas só porque eu gosto de comer chocolate já é uma desculpa, porque pela minha mãe ela não deixa eu comer chocolate por causa que dá muito espinho. E ela cuida mais de mim do que eu mesmo, então, mães, ai, sem elas, com elas, ai, enfim. E também eu não tenho tanto problema assim com a TPM, sabe, eu lido bem com ela. Se eu quiser chorar eu choro, se eu quiser brigar eu brigo, eu não tô nem aí, todo mundo sabe do jeito que eu sou. Pra mim, é muito fácil. E se não sabe, a primeira coisa que chega lá em casa, o que o pessoal fala é: cuidado que essa daí é a mulher TPM. É TPM o mês inteiro. Tá. Então, pessoal já me deixa no canto. É, pra amenizar, eu faço isso. É ficar no meu canto, a pessoa não mexe comigo, eu fico de boa. E, assim, o que me incomoda mais é a cólica, que eu tenho uma cólica muito forte. E daí o método que eu utilizo é utilizando o travesseiro. Aí eu fico deitada, porque é muito forte, é a ponto de eu ficar de cama. E coloco o travesseiro embaixo da... bem no meu quadril, sabe? Um pouquinho acima do bumbum. E deito com o quadril pra cima. Melhora. Não, peraí, que eu não entendi. Você fica tipo rola bosta, assim? Aqueles besouro? É, eu fico com a barriga pra cima. A barriga pra cima e o travesseiro embaixo. Um pouquinho em cima do bumbum, quase nas costas. Entre as costas e o bumbum. Ah, tá. Na bacia. Entendi. Bom, e o filme, assim, que eu mais gosto... Dois filmes, na verdade, que eu amo de coração assistir, que eu adotei pra minha vida depois que eu assisti, porque antes era O Rei Leão, e agora, quando eu tô meio chorona ou alegre, eu assisto Her, que é muito lindo. Ai, é tão lindo. E quando eu já tô braba, sabe, eufórica, aí eu assisto o filme da minha vida, que é Clube da Luta, que eu amo aquele filme. Ah! E boto logo tudo pra quebrar, às vezes eu me empolgo e finjo que tô num Clube da Luta e começo a bater em mim mesma, mas enfim. Bater em mim mesma. Cara, mas é essa bom, foi, né? A máxima da noite. O que você vai esperar de uma pessoa que bate nela mesma, né? Mano, eu acho que na PM, uma coisa que a gente... É tudo muito intenso, né? Tudo que a gente sente pro bem e pro mal. Coisa boa, ela é muito mais... Ela é muito boa, sabe? Quando você come aquela coisa com que você gosta, assim... Você pega aquela sua comida preferida na TPM, você pega aquela lasanha, aquela pizza, você vai comer ela com tanta vontade, com tanto amor, que você vai sentir... Meu Deus, a melhor pizza da minha orgasmo. Vida! Um orgasmo! Só que... É a pizza da sua vida. E aí, você é vai casar com ele e vai ser feliz pra sempre. É quando entra aquele turbilhão de sentimentos que é a TPM. Que a Kel vai explicar pra gente agora. Depois da lasanha, toda a comida. Kel, precisamos do seu turbilhão de sentimentos. Que eu vou ser... Cara, a alegria é tão grande, assim. Você sente a lasanha. Nossa, mano. Pra quem leu Percy Jackson, é tipo ambrosia. É a alegria tão grande no seu coração. Você sente que aquilo vai curar a sua que vida. A lasanha faz parte de você agora. Sim. Nossa, mano. Pra quem gosta de chocolate, eu acho que é por isso que a pessoa sente uma alegria comendo chocolate. Mas se você gosta de qualquer outra coisa, mano, qualquer comida que você vai comer, fica muito melhor. Mas ao mesmo tempo, quando você acontece alguma coisa ruim com você, parece que é a pior coisa que aconteceu na sua vida. E existe um fenômeno na TPM que é a Lady Murphy. Não é a Lei Murphy. Lady Murphy. É a Lady. Que é a Lady Murphy. Ela só aparece na TPM. Porque tudo que poderia dar errado na sua vida vai dar errado no pior momento possível. E quando você estiver na TPM. Porque aí você não vai ter o direito de ficar isso bravo. É mesmo. Porque quando você, por exemplo, vou dar um exemplo. Você saiu de casa, você pegou o ônibus quebrou. Você pegou, desceu do ônibus, foi pegar o trem. Pegou o trem tá devagar, tá devagar. Você chegou no trabalho atrasada, o seu chefe tá maluco te pedindo um relatório de última hora que ele precisa pra daqui 10 minutos. E você estava perguntando pro seu chefe se ele ia precisar daquele relatório umas 3 semanas antes. E ele falando que não, não vai precisar. E 10 minutos antes da reunião, ele vai pra você. E você não vai ter direito de reclamar. Porque na hora que você reclamar, o seu chefe vai virar pra você e vai falar: ui, tá de TPM? E você está de TPM? E isso vai te deixar com mais raiva ainda. Porque você sabe que ele está certo ao dizer que você está de TPM. E isso é uma merda. Sim, concordo totalmente. Você tem vontade de pegar o papel e tacar na cara dele, bater, taca ali papel na cara dele e bate, pega TPM que tu quer, pega! TPM, porra! Sabe o que eu queria ter? Ai, agora vou realizar o meu sonho, só na minha cabeça. Vocês assistiram Watchmen? O, aquele, eu, gente, eu esqueço o nome dele toda hora, mas vocês vão lembrar. É um que tem um negócio que sai fogo, assim, ó. Que ele sai colocando fogo em tudo. Como que chama aquele homem, gente? Como assim? O Tocha Humana? Do... Não, não, o Tocha. Esse é o Quarteto Fantástico. É do Watchmen. Sabe aquele que tem o Rorschach? Puts, ou não? Eu não lembro. Vocês não vão lembrar, né? Mas eu mostro depois pra vocês. Gente, eu queria muito ter aquele incinerador. Meu Deus. Muito. Ele sai botando, é a psicose. Ele sai botando fogo em tudo. Quem tá ouvindo sabe do que eu tô falando. É que eu esqueci o nome dele mesmo. Eu também não lembro, mano. Mas é complicado, mano. Dá vontade de você quebrar a cara de todo mundo. Não, e o pior é que eles querem dar uma desculpinha de que, ah, mas isso daí que você sente não é exagero, blá, blá, blá, blá. Porra! Caralho, eu tô toda hora chorando, sorrindo, gritando, me expressando de várias formas e vocês falam que é mentira. Caramba, dá vontade até de chorar só de falar isso daí agora. Ô, meu Deus do céu, calma, gente. Calma, Sally, respira. Ó, toma um chocolate, come, calma, respira. Chocolate é bom. Ai, como eu queria ter aquele tochão. Nego ia falar comigo, Luanda, eu só ia acender aquela tocha e falar como é que é. Seria um perigo para a humanidade. Então é isso, galera. TPM Cast é basicamente isso que a gente tentou trazer um pouquinho, essa confusão toda. A gente vai estar falando não só sobre TPM, que só porque o nome diz isso, não. É a visão feminina de quem tá na TPM sobre o mundo. Olha que profundo. Até a próxima, pessoal. Um grande beijo e é isso aí. Comam um chocolate e fiquem calminhos. É isso aí, galera. Até mês que vem. E assim como a menstruação, se atrasar, a coisa tá feia. Pode procurar o médico e aí...